Lixeirinha reciclando seu fundo musical. I'm growing stronger than that. lixeirinha. isso aí, eu sou o Tuizinho, estamos de volta com o programa Lixeirinha. E a gente ouviu aqui até agora umas músicas minhas, desde o bloco passado. Para recitar o convite... Recitar não. Para reforçar o convite do meu recital de piano, que vai ser agora dia 2, neste sábado. E é importantíssimo lembrar que a entrada é gratuita. Então, ou seja, se eu tô convidando vocês, ouvintes do Lixeirinha, eu não tenho nenhum interesse por trás, é de coração mesmo. Portanto, entrada gratuita. E o endereço é Rua Diogo Feijó, número 1956. Muito fácil de decorar, né? Diogo Feijó foi aquele escritor beatnik, né? Da década de 20, aqui no Brasil. E o número 1956 é só lembrar do ano da Revolução Francesa, né? Que começou em 1956. Não acabou até hoje. Tá bom, brincadeiras à parte. Diogo Feijó, 1956, Estação. Sempre os mesmos elementos. E como eu não anunciei o nome das minhas músicas no bloco passado e tal, então eu vou anunciá-las agora. A gente começou no bloco passado com a Goldsnake. Na verdade, a gente ouviu a versão em português, em portunhol, né? Português com espanhol. Chamada La Serpente del Oro. Depois a gente ouviu Dogs, que é um cover do Pink Floyd, do disco Rolavras, que eu gravei em 2006. Daí depois teve um intervalo e a gente começou esse bloco com... como é que chama? Nossa, não é meio de eu lembrar o nome da música. Ah, lembrei, é Deep In Your Soul. Aí depois dela teve Older Than Myself, que é uma linda baladinha recheada de orquestrações. E depois a gente ouviu Alien Avenue, que também possui uma certa riqueza orquestral, a la Scott Walker, Henry Mancini, Burt Bacharach, não sei. E a gente fechou com o meu Satélite, que é a música mais, uma das músicas mais recentes que eu gravei, porém não tão recente assim, é de 2010. E é isso, acho que se eu começar a falar sobre a minha obra aqui, não vai ter começo nem fim, a gente vai ficar horas e horas falando sobre as histórias, as vivências e os disquinhos e a discografia, que é bem grande, que é gigantesca. Acho que se for contar tudo, dá uns 25, 30 discos e... Por isso mesmo que eu deixo aberto aqui o convite para todo mundo comparecer no meu recital de piano, que vai ser sábado agora, dia 2. Repetindo, eu prometo que é a última vez que eu repito. Rua Diogo Feijó, número 1956, na estação. Então é isso, espero todo mundo lá. E agora vou aproveitar e... Não sei se dá tempo ainda, mas... Vou anunciar aqui meus queridos patrocinadores e... Semana que vem tem mais. Logo mais tem mais. Até! Chão do cafezal. Lu Tatu, tatuagens em domicílio, do meu amigo Luciano. Se você quer fazer uma tatuagem e não quer sair de casa, pode ligar lá pra ele que ele vai até a tua casa. E o Luciano é um cara de responsa, assim, porque ele é muito criativo. Todo mundo conhece o Lu, sabe que ele é criativo pra caralho. E pra quem se interessar, então, por uma tatuagem de qualidade, basta ligar pra ele. O telefone dele é 9338-5548. 9338-5548. É só ligar lá e trocar uma prosa com o Luciano e agendar a tua tatuagem. Boneca de Luxo, uma grande loja de sapatos e sandálias bordadas exclusivas, que fica na Avenida Champagnat, 1853, ou www.liviabraga.com.br. Ali você pode navegar pelo site Boneca de Luxo, e quem for na loja e disser que ouviu o programa Lixeirinha, ganha um acessório bordado exclusivíssimo lá da loja. Repetindo, Avenida Champagnat, 1853. Estúdio Eduardo Silveira, do meu amigo Eduardo. Ele tem um trampo bem legal de fotografia e tem descontos pra banda. Vocês que têm banda deveriam procurá-lo pra tirar foto de eventos, da banda, de ensaios, fazer documentários, etc. O telefone dele é 9999 0776.